Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Iniciamos hoje a última semana dedicada às melhores músicas instrumentais de sempre. Isto não é nenhum top, mas enfim, digamos que são. Enfim, é uma escolha musical da minha parte, digamos assim, daquilo que vou conhecendo e já conheço muita coisa do mundo da música instrumental. E esta é apenas a minha opinião. Esta então é a sétima e última semana. Hoje iremos ter apenas 4 temas, porque as músicas que irão hoje tocar são um pouco maiores. Vamos começar com Dark Island, um tema de Mike Oldfield, que nunca trouxe aqui, se não estou em erro. Já Marcus Miller, já passou por cá pelo menos uma vez, traz-nos Come Together. Ora, são estas as duas primeiras músicas que vamos ouvir nesta edição da nossa Nota 7, edição número 119 para a tarde de 14 de outubro de 2011. Espero sinceramente que esteja a ser do seu agrado, ou que venha a ser do seu agrado, esta edição. Vamos voltar a encontrar-nos daqui a pouco para as últimas duas músicas desta edição. Thank you. Marcos Miller com Come Together, foi também o que acabamos de escutar nesta edição da Nota 7. Vamos agora ficar com mais algumas melodias, mais duas neste caso. Especialmente a primeira, é uma música que eu acho fantástica e que também por isso escolhi. A música chama-se Miracles e é de Armic. É uma música... É uma música diferente, genericamente. É uma música mais mexida e que eu acho que os ouvintes vão gostar. Vamos depois ficar com o Smooshing, o tema de Mark Knopfler, que é também um nome, digamos, enfim, conhecido. Também traz música mexida. Vamos acabar com tons mais latinos hoje, o nosso Nota 7. Mas enfim, pronto, é desta forma então que fechamos mais uma edição. Espero que tenham gostado. Amanhã é a última edição deste género. Claro que o Nota 7 vai continuar. Claro, com coisas novas para os ouvintes. Na próxima semana, aliás, nós temos muita coisa nova já aqui preparada para vos trazer. Temos aqui verdadeiras relíquias da música instrumental e que a partir da próxima semana, e por tempo interminado, vamos exibir. Digo também interminado porque ainda são mesmo muitas músicas. Eu tinha aqui para lhe trazer, só de umas tantas raridades, teríamos para fazer talvez umas 70, 80 edições do nosso Nota 7. Portanto, fora aquilo que ainda não passamos, mas que tínhamos aqui em arquivo. Portanto, há muita coisa que entanto chegou, há muito material que entanto chegou e que eu terei todo o prazer em vos dar a conhecer em edições futuras do nosso Nota 7. Nota 7 que também deverá sofrer em breve algumas alterações. É algo que ainda ficará por confirmar, mas, enfim, a seu tempo notificaremos caso seja motivo para tal. Por agora despeço-me então com Armic, e o tema Miracles, e depois com Mark Knopfler, e o tema Smooshin'.